Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje, franquia Missão Impossível, eu já tô aqui com o Ivaldo. Sua missão, caso você aceite, comprar uma tapioca na Estação da Luz às 11h30 da noite. Hoje eu tô aqui com o Everton. E esta mensagem se autodestruirá em 5 segundos. Hoje eu tô aqui com o Anderson. Eu quero ver todo mundo usando máscara do Ethan Hunt no carnaval. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Now, inside the Black Vault, there are three systems operating whenever the technician is out of the room. The first is sound sensitive. Anything above a whisper sets it off. The second system detects any increase in temperature. Even the body heat of an unauthorized person in the room will trigger it if the temperature rises just a single degree. Now that temperature is controlled by the air conditioning coming in through an overhead duct 30 feet above the floor. That vent is guarded by a laser net. The third system is on the floor and is pressure sensitive. The slightest increase in weight will trigger the alarm. And any one of these systems, if set off, will activate an automatic lockdown. Now, believe me when I tell you, gentlemen, all three systems are state of the art. And you really think we can do this? We're going to do it. Patriarca começando, e hoje vamos aproveitar o lançamento do novo Missão Impossível e falar dessa franquia Missão Impossível nos cinemas. Franquia essa que é baseada na série de televisão do mesmo nome, Missão Impossível, criada por Bruce Geller, que foi ao ar de 66 a 73 no canal CBS. E depois ele voltou, acho que ele voltou em 88, passou no canal ABC. Eu sei que teve muitas temporadas, acho que foram cerca de 200 capítulos. Não sei quantas temporadas, acho que 7 ou 8. 7 temporadas no total. 7 temporadas, Ivaldo? Isso, 7 temporadas. Muito obrigado pela informação. Em 1996, a gente teve a primeira adaptação para o cinema baseada nessa série, que é Missão Impossível. Então vamos falar um pouquinho de cada filme da franquia, dos 6 filmes da franquia, chegando no último, sem dar muito spoiler, principalmente do último filme, porque muita gente não deve ter assistido ainda, porque ele acabou de sair. Enfim, vamos começar. Em 1996 saiu Missão Impossível, o primeiro filme da franquia, protagonizado pelo Tom Cruise e dirigido pelo Brian De Palma. É, esse já chegou de sola, né? Muito, por sinal, muito. E aí, o que vocês acham do primeiro Missão Impossível? Eu particularmente gosto, mas assistindo recentemente, até por uma questão de lembrança, em retrospecto, eu acho que o filme ficou um pouco datado, cara. Ele, assim, demora um pouco pra engrenar as coisas. Eu acho que muito da estética que a própria série tem hoje é decorrência dos filmes de ação já dos anos 2000, ali, com Triple X, Velozes e Furiosos, que essa coisa acontece, uma ação logo de cara no filme, aí dá uma quebra, outra ação dá uma quebra e vem o arco final do filme. O primeiro, ele já é um pouco mais, não digo lento, assim, no mau sentido. Eu gostei bastante do filme. De fato, eu entendo completamente o que o Anderson falou. Ele é um dos filmes que tem menos ação, menos cenas mais, assim, mais de adrenalina e tal. Isso não torna ele um filme ruim. E vem muito da série clássica, entendeu? Ele eu acredito que é o mais parecido, mais próximo, assim, com a série. E pra mim é um filme artisticamente muito bonito. O cenário do filme é muito bonito. Toda a interação dos personagens, o roteiro, eu achei muito bom. É um filme bem mais tranquilo. Se você pegar pra ver os últimos filmes e chegar e falar, ah, pô, quer saber? Eu quero assistir o primeiro. Você vai sentir uma grande diferença. Mas, no geral, eu gostei, cara. Eu gostei bastante. Tem muita coisa desse filme que, mesmo hoje, vendo os mais recentes, eu olho e falo, caraca. Isso que o Ivaldo falou é realmente é o que... digamos assim, ele pra mim é o mais filme de espião mesmo, sabe? Apesar de ele ter, no final, ter aquela ação maluca com Tom Cruise sempre fazendo as macacadas dele, né? Mas ele funciona muito bem como um filme de espião mesmo, sabe? Ele não é um cara que tá sempre na ação, que tá sempre no combate. Ele usa quando é necessário, né? Ele é muito focado nele procurando as pistas e tal, indo atrás de quem traiu ele ou de quem não traiu. isso eu acho bem interessante do filme, na verdade. É, por isso que ele às vezes pode ter um ritmo um pouquinho mais lento, assim, comparado com os outros, né? Mas, puta, ele é muito bom. Já é uma estreia pra franquia que foi muito boa. É, como vocês mesmos bem disseram, né? Ele é um filme mais de espionagem do que propriamente um filme de ação. A série foi ter essa pegada mais voltada pra ação a partir do segundo filme. E até pela data do filme, 96, ou seja, ele ficou ali no meio entre dois James Bonds, que já tentava se reinventar, que teve o GoldenEye 95 e o Amanhã Nunca Morre 97, então o filme tava ali no meio e traz muito o clima da série. É, longe de me falar que o filme é ruim, o filme é bom, mas a pessoa precisa olhar um pouco, saber da época em que se passa o filme. Não vai chegar a querer assistir em 96 o filme de 2018. Vai quebrar a cara quem fizer isso. E dois James Bonds que foram muito bem, né? Fizeram muito sucesso. Bem de bilheteria, né? Bem de bilheteria, né? Porque uma fase que os filmes são mais questionáveis. Só pra falar um pouco da história do filme, o Ethan Hunt, que é o nosso protagonista, vive pelo Tom Cruise em todos os filmes, ele tá numa missão de rotina com o grupo dele, e os agentes dele acabam caindo numa emboscada, e o filme começa a partir daí, dessa emboscada e do Ethan Hunt tentando demonstrar que ele, sendo acusado de traição como o único agente que sobreviveu dessa emboscada, tem que falar que não foi ele e tem que ir atrás do verdadeiro causador desses males no início. Eu acho que o filme entrega um pouco o plot já de cara, porque a gente tem o John Voight fazendo o superior do Tom Cruise, cara, e o John Voight fazendo qualquer papel de filme é pra ser um filho da puta, no mínimo. Eu não consigo olhar pra ele e falar assim, não, esse cara é o mocinho da história. Nunca é. Cara, e o legal é mostrar meio que essa passagem de bastão, né? Porque no começo do filme é ele que recebe a missão, né? Que toda aquela frase lá de se você aceitar a missão, se algum dos seus agentes forem pegos, o secretário vai negar, não tá nem aí, sabe? É tudo passado pra ele, porque ele é o líder da equipe naquela. E ele é só, o Tom Cruise é só mais um naquele grupo, né? Mas aí durante a história vai virar toda a história do Tom Cruise sendo o caçado da vez, né? O filme, quando ele foi um sucesso de bilheteria gigante, ele teve um orçamento mais ou menos de 80 milhões de dólares e uma receita de 450 milhões de dólares. Então ele fez bastante dinheiro e foi muito bem de crítica. O projeto Tom Cruise é um dos produtores desse filme desde aquela época que ele pegou a ideia da série para criar essa nova franquia no cinema com a produtora nele, né? Com a Cruz Wagner, que o Tom Cruise é Paula Wagner, que são os produtores desse primeiro filme. E a escolha do Brian De Palma eu acho que foi muito acertada pra esse primeiro filme, que eles já pegaram um diretor de peso e de nome que tinha no mercado pra chegar com tudo, né, nos cinemas com uma nova possível franquia, né. Eu não sei se eles tinham esse pensamento de franquia já nessa época, mas eu acho que essa bilheteria fez eles pensarem nisso. É total o que o Anderson falou, né, os caras pegaram um ótimo diretor, ele pegou a empresa dele, um ótimo roteiro, meu, fizeram tantas coisas boas pra poder trazer esse primeiro filme, que basicamente já chegaram com os dois pés no peito, tipo, não tinha muito o que dar errado, tipo, os caras já vieram com tudo, isso foi muito bom. Foi como eu falei, apesar de ser o Brian De Palma, ele já chegou com as duas solas no peito. Sola da bota, é na palma da bota. Sola da bota. Palma da bota. Esse vídeo... Cara, esse vídeo é muito bizarro, velho. Tomar no cu. A gente tem que aproveitar os memes enquanto eles estão. Lógico, aí. Cara. Tem que datar o podcast, velho. Vocês vão me achar muito idoso se eu falar que eu não sei que meme é esse. Saiba, cara. Nem... É melhor ficar sem saber, cara. A ignorância é uma bênção. Caramba, Vini, você não sabe? Você também, hein? Isso. Ainda bem que eu sei que tem alguém comigo aqui nesse podcast. Não precisa colocar o Santos só no meio, né? Ele tá nem gravando, vamos lá. A gente não pode esquecer dele, né, Ivaldo? Enfim, mas a minha piada bosta não era nem em cima do meme, era só porque é o Brian De Palma, entendeu? Aí entra de sola. Mas enfim, toca a musiquinha da praça e vamos embora. O grupo, né, Paramount Pictures, que lança esse filme e vai se divulgar todos os filmes da franquia, a gente tem os personagens que vão ser recorrentes, além do Ethan Hunt. A gente tem a aparição do Luther, que é um cara que aparece, acho que ele só não aparece em um filme. No 4 ele faz uma pequena ponta só. Que é o Ving Rhames, meu inglês não tá muito bom, eu não sei o nome do ator. Você acertou na segunda. É, acertei na segunda? Ah, tá. É porque tem que ter o Rhames, né? Rhames não pode ser. Rhames não pode ser também, né? Acho pouco provável. Se for no México, né? Ving Rhames. Olá, eu sou Ving Rhames e vim aqui para matar-te. Olha, tem muitas locações na Espanha, né? Na franquia Missão Impossível. Mas a gente tem as características ali no primeiro filme, que são características de filme de espião, né? Querendo ou não, que vão ter em todos os filmes da franquia, que são várias locações. Tem um Eu acho que esse filme é o que tem mais suspense, talvez, né? Que tem um clima de tensão maior de todos os filmes da franquia, que eu acho que é muito característica do diretor. Tem uma ação, por mais pro final do filme, tem uma cena de ação que é uma das melhores da franquia, pra mim, com certeza. Esse é o filme que eles têm que agir como, de fato, como é que eu posso dizer? Um agente secreto? Um agente secreto. Tipo assim, eles têm que usar mais a inteligência do que a força física, entendeu? Não, que isso não seja usado nos outros filmes. O filme, ele cara, ele monta a franquia inteira, velho. A partir do filme. Ele traz todos os elementos que vão repetir na franquia, tipo, sempre. É a missão impossível, né? Que é, tipo, sempre invadir ou pegar alguma coisa que geralmente é impossível. É montar a equipe, ter uma equipe. Apesar de ter do Luther ser um personagem que vai aparecer sempre também, você sempre tem a montagem da equipe dele, né? Sempre a utilização da máscara, que é um marco da série já, né? Trazida pro filme. Ele traz todos os elementos da franquia pros próximos filmes, né? Nesse filme já. Só que, realmente, ele traz muito mais uma sensação de, tipo, do Ethan Hunt não ser um super-herói, sabe? Apesar do no final ele ter esse aspecto de um mega herói de ação, né? E também vai ter o molde do personagem, né? Porque se você fizer em termos de comparação, com certeza quando esse filme saiu, ele foi comparado a James Bond, ou então era outro filme de espionagem que poderia ter na época, que eu não lembro de mais nenhuma franquia assim tão grande quanto James Bond, pra fazer um termo de comparação. E são agentes completamente diferentes, né? A ideia do filme é completamente diferente. Então, eu acho que foi um frescor no mercado, né? Pra esse gênero de filme. Eu posso estar dizendo besteira, talvez o Anderson até me conserte, mas é que eu acho que, principalmente naquela época, o James Bond, ele era um agente que você via ele muito resolvendo as coisas, tipo assim, já fazendo alguma coisa, entendeu? Já agindo. E o Ethan Hunt não, ele é um personagem que você vê ele bolando o que ele tem que fazer. Então tem uma grande quebra nesses dois personagens, entendeu? Porque um você sempre já vê fazendo o que ele tem que fazer e dando certo ou não, mas ele já tá fazendo o que tem que acontecer. E o Ethan Hunt não, o Ethan Hunt você tem que acompanhar ele analisando onde tem que ir, como é que eles podem entrar, o que eles têm que fazer, fazendo, dando errado, como é que ele pode consertar. Então ele é um cara que você tem que acompanhar o raciocínio dele ali no ato, entendeu? Essa é a grande diferença dos dois, acredito eu. Eu nunca vi a série que deu origem ao filme, então não sei como era o personagem, mas o primeiro filme, ele é muito fruto do que tentaram fazer com o James Bond ali no final dos anos 80, com aqueles dois filmes do Timothy Dalton, porque até então o James Bond era muito bon vivant, sabe, aquela coisa galanteador, sempre ali envolvido na alta sociedade, etc. Eram debates muito mais ideológicos, né, com aquela coisa da Guerra Fria. E aí, com os filmes do Timothy Dalton, deram uma outra visão pro personagem, um cara mais sombrio, mais direto, mais pra ação. E tentaram apaziguar um pouco isso com o primeiro filme do Pierce Brosnan, GoldenEye 95. Então, o Ethan Hunt acaba sendo uma mistura desses personagens, né? Porque você pode ver, ele é, no primeiro filme, pelo menos, ele é um pouco mais soturno, assim, mais quieto, mais desconfiado de tudo, mas também é aquela coisa assim, ele já tem um certo charme, que depois é usado com mais frequência nos outros filmes. Então o personagem, ele já tem um background, não muito dele, mas de todo o contexto dos filmes de espionagem na época, que basicamente era James Bond. O primeiro filme, além disso, ele traz cenas que ficaram marcadas. Eu não sei se eu estou dizendo muita coisa ou pra história do cinema, né? Eu acho que a cena que ele desce lá, a clássica cena que ele tá pendurado na corda, é uma das cenas icônicas do cinema. Não, essa cena ela é referenciada até hoje, até em filmes que não tem nada a ver com o tema, sabe? Filmes de comédia tem cenas parecidas, hein? O personagem tá quase caindo, ele chega ali próximo e para, esse tipo de coisa. Ah, você, tipo, cara, quando uma cena assim, o cara nunca assistiu Missão Impossível, mas aí você menciona Missão Impossível, o cara pensa nessa cena. Mesmo uma pessoa que nunca assistiu o filme, sabe? Então, com certeza, era uma das cenas mais icônicas do cinema. Quando o filme consegue fazer, se resumir numa cena, tá ligado? Mesmo pra uma pessoa que nunca assistiu o filme, cara, mostra que ele é muito icônico mesmo. E todo o contexto daquela cena é muito foda, né? O Jean Reno, puta canastrão lá também, né, cara? Ele com medo de um rato, né, cara? É, cara... Juntamente com a cena, a gente tem a trilha sonora, que também é uma das mais marcantes da história do cinema, que foi trazida da série e foi repaginada. Que cada filme tem um novo responsável pela trilha sonora, que dá a sua versão para esse tema do Missão Impossível. O primeiro que trouxe pro cinema foi o Lalo. Eu não quero falar Chifrin, porque não deve ser Chifrin o nome dele, deve ter uma pronúncia certa, né? Ele é fã. Qual que é a nacionalidade dele? Ele é, não tenho a mínima ideia. Deve ser francês, belga, alguma coisa assim. Por aí. Então esse IN no final vira um AN, o Chofan, entendeu? Ainda bem que a gente tem um poliglota aqui, um troglodita. Um trogloditas. Nossa. Puta, se eu te falar que ele é argentino, você acredita? Ah, então pode ser também. Só podia ser argentino, cara. Ah, mas aí você gosta, né? Ficou oriçado. De trilha sonora, esse filme, ele traz a trilha clássica mesmo, pô, igualzinha da série, porque a trilha vem da série já. E pra mim, uma das cenas mais legais do filme é quando toca essa música no contexto do... Quando ele tá conversando com o Luther e com o Jean Reno, lá com o personagem do Jean Reno, que eles vão invadir lá a CIA, lá, que tem a cena clássica do Missão Impossível, né? E eles falam assim, ah, mano, puta, essa Missão Impossível, a gente não vai conseguir, tá? Aí o Ethan Hunt fala, não, nós vamos conseguir. Aí da hora que ele fala, começa a tocar a musiquinha, ele já indo pra executar o plano. Cara, é muito icônico isso pra mim. Pra mim isso é muito foda. Traz toda a situação, você entra na cena, sabe? Você fica já ansioso pelo que vai acontecer, cara. Pra mim é muito foda isso. O que o Ayrton trouxe de dar essa sensação de deixar ansioso, eu acho que é um dos maiores acertos da série. Tá na missão em si. E como eles conseguem apresentar a missão e tipo, eles vão trazendo a missão e tipo, pô, ah, vocês têm que invadir um lugar tal. Só que em tal lugar tem câmeras de vigilância, tem não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você fala, ah, beleza. Aí quando vocês passarem desse nível, vocês vão chegar na sala tal. Só que lá tem isso, isso e aquilo. Aí você fala, pô, caralho. Aí quando vocês passarem, aí vocês vão ter que chegar no lugar, vão ter que fazer isso, apertar aquilo, e nesse lugar que não pode ter contato com sei lá, com calor. Aí você fala, caralho, como assim? Tipo, eles explicam as missões de um jeito tão foda que você fica naquela, ah, eu quero ver. Ah, agora eu quero ver isso acontecer, quero ver se você vai conseguir. E quando você vê eles agindo na missão, cara, você fica tipo tenso do início ao fim. Você fala, caralho, será que vai dar certo essa porra? Será que vai dar errado? É muito foda a forma como eles conseguem prender a sua atenção, usando dessa descrição, do detalhismo, de mostrar como é que vai ser, como é que é o local, pra você não só ouvir o que ele tá falando, mas também ter uma visão de onde eles vão entrar, como é que é a segurança do local. Então você praticamente passa por isso e você entra junto com eles na missão. É muito foda essa sensação. Isso me lembra uma outra coisa que o Everton comentou, que tem aquelas cenas que são marcantes e que definem uma franquia. Começou já nesse filme aquela coisa deles contarem o plano e já contar com algum personagem lá dentro, sabe? Nesse primeiro caso é o analista lá que eles vão ter que pegar os dados, aí mostra a rotina do cara enquanto eles vão explicando o plano. Não é só os personagens conversando, é uma atualização, é o texto sendo dito pra gente do que vai ser feito, enquanto a imagem já entrega o cenário onde vai acontecer a ação, né? Não é só falar assim, a gente vai do ponto A ao ponto B, chegar lá, vocês vão ver o que a gente vai fazer. Não precisa o cara falar assim, ah, tá vendo? Aquilo lá é o sensor de temperatura. Porque você já sabe o que é, né? É, exatamente. É uma característica da franquia, né? Que é montada também no primeiro filme e é levado pra todos os outros filmes. Acabou virando meio que um padrão, assim, até pros filmes de assalto, né? Que entraram muito na moda ali a partir dos anos 2000 com Onze Homens no Segredo e os filmes posteriores. Que bebem muito da fonte do que o Missão Impossível fez, né? Porque Hollywood, ela acaba se retroalimentando, né? Nada se cria, né? Tudo se copia. Tudo se adapta, né? Nossa, você vai falar de cópia, pode dar processo. É tudo adaptável. Adaptação. Muito bem. Vamos pro segundo filme, então? Morning, Mr. Hunt. Your mission, should you choose to accept it, involves recovery of a stolen item designated Chimera. You may select any two team members, but it is essential that the third team member be Naya Nordorf Hall. She is a civilian and a highly capable professional thief. You have 48 hours to recruit Miss Nordorf Hall and meet me in Seville to receive your assignment. As always, should you or any member of your IM force be caught or killed, the Secretary will disavow all knowledge of your actions. And Mr. Hunt, the next time you go on holiday, please be good enough to let us know where you're going. This message will self-destruct in 5 seconds. I let you know where I'm going, I won't be on holiday. No ano 2000 foi lançado Missão Impossível 2. O primeiro filme foi um sucesso de bilheteria. Com certeza eles continuariam e eles continuaram. No segundo Missão Impossível, o Ethan Hunt está de volta e ele está numa missão para capturar um vírus mortal de uma indústria farmacêutica que está sendo ameaçado de ser liberado por terroristas. Esse é basicamente o plot e a missão dele no filme. O filme agora é dirigido pelo John Woo. O Brian De Palma saiu de cena. Quem entrou foi o John Woo, que estava começando. Eu não sei se ele estava começando. Não vou falar sua carreira de diretor, obviamente não, mas o sucesso dele em Hollywood não era tão antigo, né? Já era não. Ali, ele era um dos caras de Hollywood ali, né? Já, anos antes, acho que em 93, ele fez um clássico já debatido por nós, que é O Alvo do Jean-Claude Van Damme. Boudreau. E é exatamente o que ele tentou transformar o Ethan Hunt. Até o cabelo. Mas então, o que, que vocês acham de Missão Impossível 2? É o que eu menos gosto da franquia. É o que eu menos gosto. Eu acho dentro da franquia, não vi o sexto, então não posso opinar. Dentro dos cinco, eu acho mais baixo. E fora da franquia, como um filme, ele é um filme assim, médio, assim. Uma diversão, escapista, você vai lá, assiste de boa e não leva nada muito além daquelas 2 horas de filme. Cara, o Missão Impossível 2, ele acaba virando um filme de brucutu, né, cara? Daqueles clássicos, mas muito parecido com os filmes do Jean-Claude Van Damme, né, então. Ele tem aí dos aspectos, né, do Missão Impossível, de ter o plano de fazer alguma coisa, assim, um plano pra invadir tal lugar e tal. Só que ao mesmo tempo que tem isso, tem o Tom Cruise dando bicicleta na cara dos caras, pombo voando, tiro pra cacete, tá ligado? Pombo voando é foda, velho. Quando eu vi o pombo, eu dei risada demais, que eu lembrei na hora do Boudreau, velho. Lembrei na hora do filme do Alvo, velho. Que até o pombo tá brilhando, né? É incrível. É, mas o Everton falou dessas coisas, eu lembrei de uma outra que eu não lembrava que tinha nesse filme, cara. É o close estilo novela mexicana. Toda vez que vai ter uma cena de ação, fecha o close na cara do vilão. Fecha o close na cara do Tom Cruise. Tem bastante assim, mesmo. Eu tô vendo uma novela mexicana, cara. Não tô acreditando nisso, velho. A própria relação da Maeve, da Tandy Newton lá, velho. É isso que eu ia falar. Plot twist aqui. O Westworld começou nesse filme. Sim. O Tom Cruise é um anfitrião, por isso das máscaras. Então, é nesse filme que as máscaras são usadas em um contexto, tipo, meio que X, tá ligado? O cara, ele usa a máscara pra saber se ela gosta do Tom Cruise do internet ou não, né, velho? Teste de fidelidade, tá ligado? Ao mesmo tempo, nesse filme tem um uso da máscara que eu achei legal, que é quando ele pega o cara que ajuda o vilão principal lá, e o cara não consegue fica... Só que essa cena, ela me irrita num grau que, assim, teve todo o tiroteio, aí teve a explosão da granada. Os dois estão caídos. O cara bate a rádio peão no outro lá, aí ele, não, ele tá vivo, vou levar ele. Daqui a pouco volta, o cara trocou de roupa, trocou de pele, botou a máscara, trocou o ferimento. Eu falei, meu Deus, cara, em que tempo que aconteceu isso? Ele usa aquela roupa de velcro, sabe? De stripper, que você puxa, ela sai. Só isso explica, cara. Foi uma troca de roupa muito rápida. Filme, deu uma sensação que meio que eles estavam perdidos, sem saber que destino a franquia ia seguir, se ia virar uma coisa forçadona, se eles iam manter o nível de investigação. Eu não sei se muito... Isso, Rivaldo. Não, eu não acho que não é isso, não. Eu acho que eles jogaram na mão do John Woo e falou, faz um filme do Missão Impossível, sabe? Mesmo porque a franquia, ela só teve essa mudança agora do Tom Cruise ser o produtor, ele tem o domínio do projeto que ele quer, ele é o produtor do filme, mas ele contrata roteiristas diferentes e, principalmente, ele contratou diretores diferentes, cada um dando a sua visão do Missão Impossível, do personagem do Ethan Hunt. E quando deu na mão do John Woo, ele fez o que o John Woo faz, é exatamente o filme do John Woo. Quando você assiste o filme, você vê as características totais dele ali e consegue ver e perceber totalmente a diferença com o primeiro filme. Então foi simplesmente a visão do diretor mesmo. Com certeza. Parece, na verdade, um grande filme chinês com um orçamento americano, sabe? E ele só não podia usar atores chineses. Basicamente era isso. E basicamente o que se vendia naquela época, né, no gênero de ação. Não foi ali mais ou menos 2099 que a gente teve o Tigre e o Dragão, do Wang Lee? Sim, 2001. É isso mesmo. Aquele comecinho ali era... uma aproximação com o mercado chinês, né? Em 2000 tinha As Panteras, que era um filme de ação, um com cenas de câmera lenta. Que baseado numa série de TV também. Baseado numa série de TV também. Tipo, pra gente pensar nisso, em 99 a gente teve Matrix. Em 1999 teve Matrix também. Eles podem ter pegado alguma coisa pra poder utilizar também, alguma ideia, algum contexto do filme. É, muito possivelmente aquele abraço do Tom Cruise com o vilão no ar. Puta, pode crer. Nossa. E se agarram loucamente. Cara, o que eu queria falar também é que esse filme, ele, apesar de eu não gostar muito dele, ele me trouxe duas coisas boas. Primeiro, que é o Doug Ray Scott, que fez o vilão, que eu esqueci o nome dele, porque foda-se. A coisa boa é, ele ficou mal falado por causa desse filme. E a segunda, ele recusou um papel de um certo mutante com garras de adamante pra fazer esse filme. Eu agradeço muito a ele por isso. Eu serei eternamente grato. Ainda bem, né? Oh, já imaginou ele de Wolverine? Que horror. Sem expressão nenhuma. Quem assina a trilha desse filme é o Hans Zimmer, né? Que hoje é um cara mais conhecidíssimo aí por trabalhar com Christopher Nolan e também com outros filmes de sucesso. Acho que é um dos caras mais famosos, né, de trilha sonora de cinema na atualidade. E ele assinou a trilha sonora desse filme. E a gente tem o Anthony Hopkins dessa vez no filme. Tá certo que ele aparece no começo e literalmente no final. Depois ele some do filme, mas ele tá lá. Ele só passa a missão pro Ethan. Ele só é responsável por passar a missão pro Ethan. O filme foi um sucesso de bilheteria. Teve um orçamento de mais ou menos 125 milhões de dólares. Já aumentaram o orçamento do primeiro pro segundo, né? Porque tem John Woo, tem câmera lenta, tem ação, tem um monte de coisa explodindo. E... tem inflação também. Tem o pombo. Tem pombo, não é caro. Pombo adestrado eu acho que não deve ser barato de colocar em cena. Mas você teve a crise ali no 98, 99, quer dizer, um período complicado também. Mas o filme fez 546 milhões de dólares. É porque assim, esteticamente, tecnicamente falando, é muito bonito. Mas pra mim o que ele peca principal é a história, eu acho ela muito rasa, muito fraca. E alguns atores do elenco também, sabe, não. Ele quer falar da Tandy Newton. Tenho certeza que ele quer falar da Tandy Newton. Pior que eu nem ia falar dela, cara. Eu falo mesmo do Doug Ray Scott, que fez o vilão. Ele é, com certeza, o pior vilão de todas as. E aquele capanga dele, cara. São duas portas. Os caras, geralmente, da equipe do Ethan, a gente geralmente lembra muito bem deles e tal. Mas esse aí tem o Luther, a Tandy Newton, né? Que é. E o cara, no, o outro cara lá, eu me lembro que ele se disfarça de garçom lá e. Só que eu nem lembro dele. Eu não lembro se ele ajuda muito. Ah, o inglesinho lá, né? É, então. Tipo, é esquecível, né? Eu não sei nem quem é que vocês estão falando, então, cara. Nem lembro desse personagem. O Ethan Hunt literalmente faz tudo nesse filme, né? É, ele ajuda o Ethan Hunt só naquela cena do hipódromo. É o que eu consigo lembrar de destacável dele, assim. O que eu lembro muito do Missão Impossível 2 é o clipe I Disappear do Metallica que passava na TV. Sim. Na MTV, quando eu assistia muito, eu lembro que era do Missão Impossível 2. Eu lembro que a gente comentava isso na escola, olha a gente pegando a idade. Caramba! E aí, você viu o clipe do Metallica do novo Missão Impossível, cara? Porra! E na época a gente, porra, que música foda. Hoje eu fui ouvir essa música, meu Deus, cara, essa música da fase 1 do Metallica, tá ligado? Exatamente, a gente não tinha noção de nada. Puta, como criança inocente, né? Mas tudo bem, foda. O que importa é a felicidade. Mas os personagens daqui não são legais também. A própria ladra, né? A Mia, se eu não me engano. Puta, eu achei muito chata aquela menina. E, puta, aquele negócio de Ian, você tem que pegar ela aí, ela vai ter que trabalhar pra gente, mas olha lá. Aí o cara vai na festa lá no México e acontece um monte de coisa. Aí perseguiçãozinha de carro. Aí carro dando cavalo de pau. Depois vamos transar e depois, nossa, vai pra ilha. Olha o Ivaldo preconceituoso, cara. Xenófobo. Só porque ela falou muchacho, a cena é na Espanha, Ivaldo. Essa característica do personagem do Ethan Hunt se envolver com ela é muito James Bond, né? De se envolver com a Bond Girl ali do filme. E é uma coisa que não é característica da franquia e que depois não é continuada, né? Eles ainda bem. Eles tiram essa ideia porque o Ethan Hunt não tem esse perfil. Eles até tiram sarro disso levemente no quarto filme, né? Mas a gente chega lá. Bem, então vamos pro terceiro filme, né? Eu acho que o Missão Impossível 2 talvez seja o ponto baixo, tá, não lá no fundo do poço, mas o ponto baixo dessa franquia. Vamos continuar secando ela. Vamos pro terceiro filme. Listen to me. I want to help you. I want to help you get whatever you want. But you got to do what's right. What you know is right. No. No. No. Ten. Missão Impossível 3 saiu em 2006. Dessa vez a direção ficou por conta do J.J. Abrams, que agora, me corrija se eu estou errado, mas ele estava começando a despontar em Hollywood nesse, em 2006, né? Por aí. Ele não era J.J. Abrams ainda, né? Não, você já teve a primeira temporada de Lost, né? Saiu ali em 2004 ou 2005, não lembro. Era um sucesso recente. Então, assim, ele já era um nome grande. Então, ele pegar uma franquia no terceiro filme já foi muito por conta disso, né? No terceiro filme, o J.J. Abrams assina o roteiro também desse filme. Sabe quem escreve o roteiro desse filme também? O Alex Kurtzman. Ele fez A Múmia agora, que o Tom Cruise também é protagonista. Só pra lembrar, porque A Múmia é muito ruim. Às vezes o indivíduo tá louco na droga. Às vezes o diretor salvou o roteiro do filme, né? O Ethan Hunt, ele começa o filme aposentado das missões de campo, né? Ele tá trabalhando ali no serviço só de treinamento de novos espiões, novos recrutas. Ele tá tentando viver uma vida normal, né? Tá apaixonado, tem uma mulher que ele ama, vai se casar. E só que ele acaba se envolvendo com um inimigo novo, que é o Owen Davian, que é vivido pelo Philip Seymour Hoffman. Pra mim, é o melhor vilão da série, cara. Concordo plenamente, velho. Eu gosto bastante dele, só que eu acho que ele foi mal aproveitado nesse filme, é isso? Não, tudo bem. Mas assim, eu, pra mim, né, dentro dos vilões da galeria de vilão filme, ele pra mim é o que realmente deu medo, sabe? Isso, exato, exatamente. Filho da puta. O que falha no 2, né, cara? Os caras consertaram, porque o elenco desse aí é foda, velho. Cara, e assim, você vê que tem a mão do diretor, porque dali em diante a estética do Missão Impossível vem muito por causa do J.J. Abrams. Mas a entrega do ator pra fazer o personagem, cara, então assim, passa um convencimento, você passa a ter medo do personagem muito pelo trabalho do ator, entendeu? Coisa que a gente não viu no filme anterior, igual você disse. E é engraçado, né, como o filme, você falou de estética, ele difere totalmente, é o terceiro filme da franquia e é uma estética totalmente diferente dos outros dois filmes, né? Dentro de uma mesma franquia. Ele, como vilão, é muito foda. Tipo, a entrega também. Tem aquela cena, por exemplo, aquela cena do avião, que o Ethan vai lá, ameaça. Ele não mexe um músculo e quando volta ele ainda ameaça o Ethan Hunt, velho. É muito foda isso, cara. É uma das melhores cenas da franquia pra mim, com certeza. Eu vou achar ela e vou matar ela na sua frente, tá ligado? Ele não pisca. Ele não e muito pisca, calmo, né? Ele fica perguntando qual que é o seu nome? Você é casado? Você tem filho? Qual que é o nome? Que aí depois ele aprende o nome, né, velho? É porque os amigos caguetaram ele, né? É, o Luther cagou, fiquei puto com ele nessa cena. Eu falei, porra, agora, terceiro filme, você dá uma dessa? É, por que não chama ele o Joãozinho? Porra. Em contraproposta, a gente tem o vilão do segundo filme, onde o maior capanga, o braço direito dele, chega e fala: você não tá suspeitando que essa mulher tá fazendo alguma coisa errada? O cara vai falar de sexo! Não, porque os hormônios e eu preciso transar e você não tem que se meter porque senão eu vou cortar seu dedo. Ele pega e dá uma prensada num cortador de charuto. Então, nossa, que vilãozão. Esqueci, né? Aí no terceiro, não. Ele tá lá, ele conversa com o cara, vou contar até 10. Aí no 3, ele pega e dá um tiro. Aí chega lá, todo mundo, ele não vai contar até 10, né? 10. E atira, acabou. Ele não tem meias palavras, entendeu? Uhum. E esse terceiro filme, ele usa aquela, não sei se chega, deve ter um nome essa técnica no cinema, sei lá, escolha de roteiro, que usa uma cena do final do filme, né? Uma ação ali do final do filme, coloca no começo e depois começa a contar a história até chegar àquela parte. E ali você já vê quem é o vilão do filme, você já vê que o Ethan vai se ferrar muito naquele filme até chegar naquela situação. Legal que a atuação do Tom Cruise casou muito com pra poder criar essa atmosfera do vilão. Que você vê o quanto ele realmente fica preocupado e a ponto de se desesperar com o que o cara fala, o que o cara tá fazendo. Na cena do avião você nota muito isso, tipo, por mais que ele tá por cima ali, tipo, meu, tá com o cara amarrado. E aí, você vai falar o que eu quero, ou você tá fudido. E o cara tá ali, não, mas pode deixar que eu vou pegar todo mundo que você ama. E você vê que ele começa a ficar preocupado, ele começa a olhar e falar, caralho, que esse maluco, esse gordinho aqui que tá... tava impressionado, que porra é essa? Ele fica muito preocupado porque pela mudança que teve na vida dele, né? Isso, porque ele não tinha isso antes, né? Aí depois, quando ele começa a ter casado e tal, ele fala, puta, mano, agora eu tô fudido, sabe? Colocou a vida de outra pessoa em risco, né? Esse filme, cara, esse filme é da hora, velho. A parte mesmo, a parte da invasão, que tem a parte da invasão do Vaticano, cara, é muito foda, velho. Essa é, pra mim, a melhor invasão de todas. A invasão do Vaticano, pra mim, até todos os filmes, até agora, assim, pra mim é a melhor invasão que tem, cara. Aquela ali foi a que eu mais achei foda. A montagem em geral, o plano deles, pra mim é a melhor invasão que tem de toda a franquia. Né? Eu acho que as cenas de ação desse filme são muito boas. Tanto a cena inicial de invasão e de resgate daquela personagem, a sequência na ponte lá é incrível, cara. É muito bem feito e a gente vê a marca do J.J. Abrams também ali, né? Aqui nesse filme fica mais forte ainda a marca que eu acho que virou uma das marcas da franquia, que é a corrida do Tom Cruise, né? Porra, corre pra cacete, né, cara? É, mas assim, ele, principalmente mais pro final do filme, quando ele tá na China ali, ele corre de um jeito que é humanamente impossível de se correr daquele jeito. Porque o corpo, pra ajustar a gravidade, a gente corre. Não é humanamente possível se você é da Cientologia. É, você cortou o meu barato, era lá que eu ia chegar. Ele não é. Eu adiantei. Ele não é humano. Ele é um Illuminati alienígena implantado aqui pela Cientologia. Ninguém corre daquele jeito. É uma coisa que eu tava comentando com o Everton. O Tom Cruise, ele é um agente de verdade. Se der merda com um agente lá dos Estados Unidos e a CIA precisar de alguém urgente, chama o Tom Cruise que ele consegue fazer uma missão. Eu tenho certeza. Eu também tenho, cara. E o Simon Pegg, os dois juntos, resolve. Ah, não fala mal do Simon Pegg, cara. O Simon Pegg é aquele cara daquela lista, assim, muito gente boa que você quer sentar num bar e ficar conversando. E a apresentação dele nesse filme, né? É muito legal, cara. É muito. Tanto que ele tá aí até hoje, né? Ficou. Veio e ficou. É da hora porque ele aparece meio que como um cara, tipo, um cara qualquer que apareceu, mas no final do filme ele toma uma importância. Pô, ajuda aí, cara. Aí ele começa a ajudar. Pô, tô fudido, mas vou ajudar, velho. Ele já tem todo esse espírito que vai carregar pros outros filmes, né, cara? Esse terceiro filme, pra mim, cara, também é um dos que tem um dos melhores roteiros. Cara, porque você consegue realmente ver mais do protagonista, do Ethan Hunt mesmo, sabe? Você consegue sentir muito do sentimento dele, do sofrimento, do medo dele. Então você tá seguindo ali o primeiro e segundo filme, aí você pega um pouco daquela sensação de o cara é um fodão, pô, todo filme que vem o cara vai resolver e tá de boa. Pô, ele vai estar sempre em cima de tudo, ele vai estar sempre com um sorrisinho na boca. Esse filme não, esse filme mostra que, tipo assim, ele é um agente, ele é fodão, mas muita merda pode acontecer com ele. É aquilo ali. É só a ponta do iceberg. E é muito bem retratado os problemas em volta dele, assim, cara. Achei muito foda como eles roteirizaram esse filme. É, nesse filme, a gente tem o primeiro vilão que, de fato, tem uma escala maior, né? Global, que tem influência no governo. Com certeza é muito maior que os outros vilões que ele tinha enfrentado até ali. Ah, com certeza. Com outro certeza. Cara que eu acho legal no filme é o Billy Crudup, lá com o Russell do Quase Famosos, cara. É. Eu acho legal o personagem dele. Ele é o chefe, o superior do Ethan, né? E a gente tem o Lawrence Fishburne também, né, no filme. Que é o chefão da porra toda, né? Mas completando isso que o Valdo falou, cara, no segundo filme, o Ethan Hunt, ele é apresentado pra gente como um super-herói. E ali ele precisa fazer uma missão. No terceiro, você pode ver que ele é um cara mais pé no chão, né? Dentro do que é possível ser pé no chão no filme. E principalmente assim, ele faz um trabalho mais escondido porque o vilão não sabe quem ele é. Então, ambos foram pegos de surpresa um pelo outro. No segundo, já que eu já conheço o cara, eu sei como ele vai agir. Ele é um super-herói, conhecido, aquela coisa toda. O maior maluquice que ele faz nesse filme, cara. Tipo de estilo invasão, assim e tal. Ele não faz nenhuma maluquice assim física, né? Tipo, segurar num avião, segurar num trem. Além da corrida super... Não, eu acho que esse filme é muito baseado na história e é muito do que o Ethan Hunt não tem um objetivo. Ele tem a parte do que ele tem que encontrar o Pet Coelho lá, o Rabbit Foot. Eu acho que é essa parte mais doideira que ele faz, certeza. Ele tem que pular lá. Porque ele faz muito no modo foda-se, tá ligado? Quando ele faz um salto entre os prédios lá. É isso aí mesmo. Essa é muito foda, velho. Foda-se que, tipo assim... Telhado tem dois guardas que ficam olhando aqui, não sei o que. O Tom Cruise olha pela janela, desenha os prédios, começa a fazer um monte de conta de física ali. Ele falou, vamos balançar entre os prédios. Essa foi a mais, tipo, foda-se, vou fazer. Essa parte é foda. Porque você espera que vai mostrar toda a cena, ele devagarzinho fazendo a coisa. Quando você pai dele já tá, meu, tô com o pé de coelho, só que fudeu. Não sei. Faltam 10 minutos, né? Tipo, faltam 2 horas. Pula, faz qualquer coisa. É muito... É, esse filme, ele não pautou no mostrar total como ele fez aquilo, né, totalmente. Não, mas ele mostra, tipo, é que é o que eu acho que o Ival tá falando não é que, tipo, ele treinou ou ele fez alguma coisa. Não, é, ele tem que fazer aquilo naquele momento e dane-se, sabe? Ele não tem tempo pra bolar um plano, entendeu? Sim, e não mostrou ele dentro... Isso que o Ival tá falando. Não mostrou ele dentro resolvendo as coisas. Mostrou ele falando, entrando... Quando os caras estavam conversando... Tá, você tá falando na sequência. Na sequência dele pegando o pé de coelho. Ah, não, isso sim, isso é da hora. Não mostra, tá ligado? Foda-se, né? Mostra o desespero dele. Você acredita que ele fez, porque ele é o Ethan Hunt, né? Ele dá um jeito. Até porque a parte mais difícil era chegar no prédio, né? Uma vez chegando lá, beleza. Ele já tinha conhecimento do que fazer. Ele fala, pô, puta, deu certo. Aí ele fala, mais ou menos. Aí ele sai pulando da janela, velho, porque ele não tem altura. Aí, pô, é toda uma sequência. É muito foda. A ficha de RPG do Ethan Hunt, tipo, ele colocou todos os pontos em sorte, tá ligado? Praticamente, velho. Sorte e destreza, né? Sorte e destreza. E ele tem muita sorte, ele é um personagem que tem muita sorte, tá ligado? Isso é o carisma, que ele é um gato. Não, isso que torna um personagem muito interessante. Ele é um personagem que ele é muito corajoso, velho. Ele tem, tipo, cara, eu vou fazer isso e eu vou conseguir fazer e vamos nessa, sabe? Ele se fode muito, sabe? Mas ele consegue. Isso que é da hora, velho, do personagem. Eu acho que dos três filmes é onde ele mais se fode como personagem, sabe? Eu acho que é porque é o que ele está mais fora de controle da situação, entendeu? Que ele está mais perdido no que ele tem que fazer. É porque, assim, não, eu não falo ele se foder em número de vezes, assim, ele no 5, por exemplo, ele se ferra várias vezes, mas eu falo, assim, o tamanho do sofrimento dele é maior nesse filme do que nos outros. Também acho, com certeza. Mesmo porque nesse, a gente comentou no começo que ele está fora da vida de agente secreto de campo, porque ele vai se casar, ele tem uma esposa que é a Julia, que é uma personagem que vai continuar aparecendo nos filmes, menos em um, mais em outros, que é a Michelle Monaghan, se eu não me engano, né, a atriz? Isso, ela mesmo. E ela tá nesse filme bastante, e é o amor da vida do Ethan Hunt. Tadinho, cara, com dó dele. É, vem muito porque ele perdeu uma pessoa que ele treinou pessoalmente, e a pessoa morreu. Ele se sente culpado porque foi ele que deu o aval pra ela virar uma agente de campo, quer dizer. Então ele passou a entender que ele não podia perder uma segunda pessoa, né? Isso mexe muito com a pessoa. Morreu na mão dele, né, cara? Faltando segundos pra ele conseguir salvar ela. Tipo, morreu nas mãos do cara, velho. Literalmente, cara, isso que é foda. Então mexe com o psicológico da pessoa. O legal é que começa a construir muito um pouco da personalidade de herói, não fisicamente, poderes, superpoderes, mas eu digo assim, de um cara que quer lutar pelo bem, que não quer botar a vida dos outros em risco. Nesse terceiro filme eu comecei a me identificar muito mais com o personagem do que nos demais, entendeu? É, essa característica ética do personagem, né? Ele leva pra todos os filmes da franquia, né? Dificilmente, não que ele não mate, né? Mas... Esse terceiro foi o que mais pontuou isso, tá ligado? Isso dá um peso muito foda pra ele. Bem, vamos pro quarto filme da franquia. Então, okay, now remember, it's a rolling off motion that disengages the bond. When the meter is blue, that's full adhesion. Easy way to remember, blue is glue. And when it's red, dead. Here's your cutter, okay, and your server interface, both going back here. 1, 2. Okay, Ethan, the hotel server's 11 stories up and 7 units over. Okay? Comm check? Yeah. Copy. So. It's 26 minutes to door knock. Em 2011 foi lançado Missão Impossível Protocolo Fantasma. É o primeiro filme que tem subtítulo, Missão Impossível 4. E perde a numeração, né? É, e perde a numeração. É Missão Impossível Protocolo Fantasma ou Missão Impossível 4. A direção dessa vez ficou com o Brad Bird, que foi o primeiro filme live action, se eu não me engano, que ele dirigiu. O Brad Bird é um dos caras da Pixar. Diretor dos Incríveis, se eu não me engano, não é isso? Incríveis, Ratatouille. Só coisa mais ou menos. Só dos filmes que eles falam que são os melhores da Pixar. Não só da Pixar, mas do cinema. É o cara que foi convidado pra dirigir esse filme. Na história, o Ethan Hunt, ele acaba se envolvendo num plano terrorista internacional ali no começo do filme, na Rússia. E o filme gira em torno dele resolver essa merda que deu. Porque a IMF acaba sendo fechada por conta desse atentado terrorista. O chamado Protocolo Fantasma, né? Que é o que dá título ao filme. Que é encerrado as atividades da IMF. Eles não têm mais poder pra agir. Mas ele acaba tendo que resolver a situação e livrar a IMF e a cara dele de mais um problema. Protocolo Fantasma é basicamente cada um por si, né? E o que vocês acharam de Missão Impossível Protocolo Fantasma? Ah, cara, eu achei um filme muito foda e é o primeiro que traz aquela sensação de fudeu, você está sendo caçado, você não tem suporte nenhum, então você vai ter que se virar com o que você tem. Então já dá um... Ah, mas sendo o Ethan Hunt, cara, ele tem muita coisa, sabe? Não tendo nada pra ele é muito mais do que a gente tem. Sei lá, se fosse a gente numa situação dessa, a gente tava fudido de verdade. Traz um pouco a lembrança do 1 também, né? Sim, verdade. Bem pontuado, é verdade. Apesar dele ter, tipo, algumas coisas que não acrescentam na mitologia, digamos assim, da Missão Impossível, né? Cara, eu acho esse filme muito foda. Ele é o meu preferido. Eu acho que ele tem umas cenas muito interessantes, cara. Mesmo separadas, assim, a história é legal, a história do filme em geral e tal. Apesar dela não, por exemplo, ela não. O 3 ela traz toda a história da Júlia e tal. Os próximos, eles têm uma ligação entre eles, né? Só que, cara, esse filme eu acho muito divertido. A entrada do Benji como agente de campo é muito foda, sabe? Esse, pra mim, é uma das coisas mais legais da série. É muito legal, eu gosto muito desse filme, realmente. A partir daqui, a série abraçou essa coisa, assim, de ser um grande filme de assalto, ser um filme de ação mais descompromissado, sem tanta urgência, igual a gente teve no primeiro e no terceiro, por exemplo. Ele mudou a cara do Missão Impossível, esse filme. Ele é mais próximo, assim, em termos de estética e roteiro, de um Velozes e Furiosos, por exemplo. Não tô falando de qualidade, tá? É um filme de ação moderno. É um filme mais dinâmico, até é fruto da época dele, a partir de 2010. Então é uma coisa mais dinâmica, é mais rápido, é um filme de mais ação, de mais cenas impactantes, assim, um pouco menos de urgência. E também tem o acréscimo, principalmente pela participação maior do Simon Pegg, da comédia, né? Acho que é o filme que tem teor de comédia maior, que não tinha sido explorado ainda na franquia. É o tom descompromissado, né? Que vem junto. E aí a gente pode colocar na conta tanto do Simon Pegg quanto do Brad Bird, né? Que é um diretor que veio também pra colocar isso. E também parte da produtora, porque a partir do terceiro, quem faz a produção é a Bad Robot do J.J. Abrams. Do J.J. Abrams. Ele é um dos produtores do filme também. Eu gosto bastante desse filme, eu só acho que o final dele não é tão grande quanto tinha acontecido durante o filme. Eu gosto do final, mas eu não acho que ele é tão legal. Ele podia ser maior, entendeu? Comparado com os outros filmes da franquia. Mas é legal, funciona. O vilão pra mim não acrescenta muita coisa, sabe? Ele é um... Tipo, ele não é o Philip Seymour Hoffman, tá ligado? Uhum. Que é um cara que você tem medo, sabe? Tipo, um cara que quer explodir uma bomba, maluco, sabe? Mas isso era um desafio também, né, da franquia. Porque eles foram num nível muito alto com esse vilão, com o Owen Davian. E pra colocar um no mesmo nível ia ser bem complicado. Eles até podiam ter feito, mas pela proposta do filme eu até entendo o vilão que tem, mas, assim, quando você vem do vilão do terceiro filme, realmente fica bem complicado em termos de comparação, né? Na verdade, eu vou até um pouco além do Everton. Pra mim... Eu tô falando... Só pontuar um pouquinho. Eu tô falando do personagem, não do ator, viu, cara? O ator também é foda, cara. O Michael Nickvist lá. Então, mas como é que eu posso dizer? Isso passa muito também, assim... Eu vou usar o termo, mas não é bem o que eu queria. É uma simplificação, uma redução. Redução é o melhor termo. É uma redução de nervosismo do filme. Até pelo plano principal do vilão, que é causar uma tensão entre Estados Unidos e União Soviética, é muito daquela coisa da Guerra Fria, sabe? Uhum. Então é um plano mais direto, sem muito espaço pra ter coisa mirabolante. Eu acho que o final acaba sendo um pouco menor dentro do que acontece do próprio filme, sabe? Mas o vilão não é... O ator não é ruim. Eu acho que o vilão poderia ter sido desenvolvido dentro do roteiro um pouquinho melhor. Eu vou um pouco além do que o Everton falou. Eu acho que... Eu até separei, até comentei com eles quando a gente foi assistir o filme, que teve três personagens que, tipo, não estragaram o filme, mas pra mim, não sei, não influenciou tanto. Que eu não vou saber o nome, tá? Então vocês podem me zoar. Que é o Gavião Arqueiro. Ah, sim, eu chamo ele assim. É o Jeremy Renner. Obrigado. Pra mim, ele não fedeu nem cheirou. É o William Brand. Mas ele veio pra ficar também, tanto que ele mas tá é também um personagem assim, que entrou na franquia pra ficar. Mesmo, acho que é mais por causa do ator do que do personagem em si. Que o Jeremy Renner é um cara carismático. Sim. Eu acho que vem muito dos Vingadores, né? Que saiu no ano seguinte. Pode ser também. Falou, vamos manter esse cara aqui enquanto ele é... A gente faz um acordinho agora, enquanto ele é barato. É... Aquele policial que fica atrás do Ethan, eu achei chato pra caralho. A única coisa que ele fez que eu gostei foi a cena do hospital, que ele ficou desafiando o Ethan pra pular no saco cheio de seringa. Eu gostei, achei engraçado. Um James Purefoy genérico? Aí depois ele só ficou atrapalhando. Eu falei que era chato, velho. E a própria assassina que eles apresentam. Por ser um negócio de espião, de agente secreto, eu pensei que por eles colocarem uma assassina que mata agentes, eu pensei que eles vão fazer uma puta de uma... personagem que vai, não vai ter toda aquela importância, mas que vai dar pelo menos uma certa dor de cabeça pra eles. Ela morreu, tomou uma bota e... Esse que é morreu. Mas eu acho que na história eles meio que fazem um negócio certo, que não é, ela não é a vilã principal, né? Ela é tipo um meio pra chegar na resolução, sabe? É, ela foi um contratempo, né? Ela não tá lá pra prejudicar a IMF, sabe? Ela tá lá pelos motivos dela, sabe? E eles têm que se adaptar. Que dentro do contexto do filme ela só quer saber de pegar diamante e foda-se. Ah, sim, a motivação dela é o próprio trabalho dela, sabe? Eu queria que ela tivesse, sei lá, trazido alguma coisa a mais, entendeu? Mas assim, também não prejudicou em porra nenhuma. Só não. São três personagens que pra mim só estavam meio que avulsos, entendeu? Não fazem tanta diferença. Eu acho que, com tirando a cena de invasão do Vaticano do terceiro filme, que eu também acho melhor, essa do Kremlin desse filme, pra mim, tá ali... Assim, tá bem perto, é muito boa, cara. O cara... Puta, velho, aquela parede que eles fazem com o vídeo. Cara, é muito foda, aquilo é muito da hora, velho. O Benji aparecendo assim na câmera, sabe? Ele parece gigante. Mostra muito o aspecto do filme, né? Enquanto no filme anterior a gente teve a invasão do Vaticano, uma coisa mais séria, até essa cena do Kremlin, ela já tem um time cômico maior em comparação aos filmes anteriores. Sim, tem mesmo. E tem uma das melhores cenas da franquia pra mim, que é a do Burj Khalifa, cara. Puta, que eu acho aquilo muito foda. Aquilo me deu, quando eu assisti o cinema, me deu uma sensação de medo da porra, sabe? Porque ele tá subindo... Ele tá subindo só... Tá escalando, tá ligado? Realmente, velho. E aí... E aquilo do Ethan, tipo, de resolver. Ele tem que resolver, ele tem que fazer de algum jeito, sabe? Então ele vai, improvisa, se joga mesmo, tá nem aí, mano. É muito foda, velho. Eu sei que a parte da corda, o Tom Cruise fez, mas a parte da escalada, será que ele fez também? Fez, ele já fez no 2, inclusive. Puta que pariu, cara. Ele não usa dublê, maluco, cara. Esse muito cara difícil. É lindo, esse cara é lindo. É muito difícil, cara. Essa cena me dá um cagaço, porque eu sofro de acrofobia, né? Então, assim, medo de altura bizarro. Cara, você vai ficar no 10º andar de um prédio. Não vou. Imagina subindo e subiu, nem fodendo, cara. Eu ia chegar lá em cima e ia ficar colado na porta, assim, ó. Não vou nem entrar no quarto, porque aqui tá seguro. Tá maluco, cara. Aí a câmera mostra pra baixo, assim, ó. Isso, exatamente. Exatamente isso que eu ia falar. Tipo, você já sabe que é uma coisa difícil. Aí a câmera faz questão de te mostrar a altura só pra você falar, caralho, que porra é essa? O que você vai fazer? E aquelas malditas luvas, velho. É, nossa. E quando a luva falha? Nossa. Muito bom. Ele joga uma luva, gruda no negócio, ele olha de novo, assim, meio que tipo, ah, filha da puta, você tá pegando, né? E ela voa de novo. É muito bom, cara. Essa cena eu acho muito foda, realmente, cara. Não, eu não tenho medo do Fred Krueger, não tenho medo do Jason, não tenho medo do Michael Myers. Que mentiroso. Mas puta que pariu. Velho, cena de altura me dá um pânico, cara. Começa a suar frio e eu nem tô lá. Pô, imagine quando você assistiu o 6, cara. O 6 tem uma cena. Puta que pariu. Obrigado por isso. É no começo, não sei se te ajuda ou se é pior. Foda-se. A gente vai chegar lá. Legal que o fechamento dessa cena te deixa mais agoniado ainda. Que você vê que ele conseguiu, fez o que tinha que fazer. Aí quando você vê ele se balançando, você fala: não, pô, beleza, é o Ethan, ele vai conseguir pular lá dentro, tranquilo. Aí você vê que ele quase morre, você fala: caralho, filho da puta, que isso, velho? E você fica gritando: salva, salva, ajuda, ajuda. E o Simon Pegg. Bem, nossa. Uf, como eu trabalhei. O que eu acho mais legal é tipo, que é uma parte do plano que é, na verdade, é uma parte técnica apenas do plano, né? Não é a execução do plano que eles estão planejando ainda, né? É, então ele tem ainda que fingir que é um cara ainda, sim, fazer um outro trampo, sabe? Depois disso, velho. Aliás, eu queria falar aqui que terno lindo, hein, cara? Aquele terno azul dele, olha. Aquele cara, qualquer coisa que ele vestir vai ficar bonito. Você batata, você olha e fala, caralho, que... Eu duvido. Tem um filme que ele tá feio pra caralho. Ele é o gordão lá no Trovão Tropical. Ele tá maquiado, né? Que é um papel foda dele. Mas, cara, puta, aquele personagem daquele filme é muito engraçado, cara. Acho o bico, velho. Se você parar, se você der uma olhada, não que Rotten Tomatoes seja comparativo pra qualquer coisa, mas a maioria dos filmes dele tem críticas boas, cara. Ele é um bom ator e tem um dedo bom, viu, pra escolher o filme. É, há controvérsias, né? A gente tem a Múmia, a Vanilla Sky. Exatamente, mas a maioria dos filmes... Ah, sim. Esse filme maioria. Só confirma a regra. Não todos. É, exatamente. É, só me confirma uma coisa, Vinícius, já que você falou que ele tem um dedo bom pra escolher filme, por acaso ele fez algum filme que ele é um metaleiro? Ele faz musicais? Uma merda. Sim, que mal me pergunte, né? Ele tem um dedo bom pra escolher filme, mas não todos. Sabe quem tava nesse filme também? Alec Baldwin. Alec Baldwin. Que a gente vai chegar lá, né? Vai chegar lá. Ah, foi ali que ele chamou o Alec Baldwin pra fazer os outros filmes. É, 2011 e 2012 saiu Rock of Ages, é verdade. É, tá aí, ó. Tudo se encaixa. Se o nosso ouvinte nunca assistiu Rock of Ages, como é que ele pode conhecer um pouquinho do filme, da grandiosidade que ele é? Ele pode conhecer ouvindo o nosso podcast, cuja numeração eu esqueci, sobre o dia do Rock. Episódio 70. Aí, ó, olha só mais. Muito bem, muito bem. Episódio 70, o bom, o mal e o feio, Rock and Roll. O Rock of Ages tá lá, não vou falar se ele é o bom, o mal ou o feio, você vai ter que escutar pra descobrir. O filme foi muito bem de bilheteria, eu acho que a franquia Missão Impossível, ela vai muito bem de bilheteria, né? Fica até meio repetitivo falar, mas esse filme, ele foi muito bem de bilheteria. É uma franquia que vende, né? Sim. Isso, Missão vende. Impossível, pá. A bilheteria garantida. E o que é legal, né? Que é qualidade mais bilheteria, né? O que faz continuar, né? Querendo ou não, por mais qualidade que tenha, se não tiver bilheteria, não vai continuar. Nesse filme, o Luther... esse é o filme que o Luther aparece menos, né? Praticamente. Ele faz uma ponta no filme. Eu nem lembro, pra falar a verdade, eu nem lembro que cena ele aparece. Mais perto do final. Estão conversando no bar, lá, tomando uma cachaça. Ah, sim. E ele aparece pouco nesse filme por um problema chamado dinheiro. O Ramis pediu um valor, não quiseram pagar, ele falou, então faço só uma cena. É mesmo? Eu não sabia disso. Ah. É sério. Tanto que depois ele volta já com um contrato novo e tal. Mostrou ele abrindo a garrafa e pronto. Não sei qual a influência do Tom Cruise nessa volta dele. Gente... Com certeza total, né? Mas o Protocolo Fantasma é o primeiro filme em que dá um gancho direto pro próximo filme da franquia, que é o que vai acontecer. Protocolo Fantasma, Nação Secreta e o Efeito Fallout. Então vamos pro quinto filme. I'm on the plane! Open the door! How'd you get in the plane? Not in the plane! I'm on the plane! Open the door! Engine! Open the door! Yeah, okay. Benji, open that door right now! Yeah, I'm trying! Come on, Benji. Benji, open that door! Come on. Come on. Yes, got it! That's the wrong door! Benji, not that door, the other door! Lançado em 2015, a gente tem Missão Impossível Nação Secreta, um filme agora dirigido pelo Christopher McQuarrie. Dirigido e roteirizado por ele também. E o nome dele, eu pronunciei bem? McQuarrie. É isso. Obrigado, cara. Dirigido e escrito por ele, muito bem. Foi um dos primeiros filmes dele, mas ele já tinha tido um filme que era o Suspeito, se eu não me engano, que foi no Oscar, ganhou o roteiro original. Eu posso estar falando muita besteira. Qual o Suspeito, do Bryan Singer? Isso, ele escreveu o roteiro. Não lembrava disso. Ele ganhou. Aliás, um filmaço. É, ele escreveu o roteiro desse filme, e esse filme ganhou o Oscar de roteiro original. Eu posso estar falando muita besteira, mas eu acho que é isso mesmo. O J.J. Abrams é um dos produtores do filme. O Nação Secreta, ele já tem um gancho lá, que eu falei que tem um gancho no Protocolo Fantasma, porque no final do Protocolo Fantasma, ele já começa a citar o sindicato. O Ethan Hunt pega uma nova missão, né, ali, a cena clássica dele escutando a missão e sabendo se ele vai aceitar. E esse filme vai falar exatamente disso. O Ethan Hunt tem que formar uma equipe pra enfrentar esse sindicato, que é uma organização secreta de assassinos profissionais que tá destinada a destruir não só a IMF, como fazer um caos no sistema ali. E aí, o que vocês acham de Missão Impossível Nação Secreta? Esse filme, ele traz uma coisa que nunca teve até então, que ele mostra cenas do próprio filme durante a abertura, né? Vai passando lá os créditos e você já vê flashes de cenas que vão acontecer futuramente no filme. Eu acho muito legal, é uma piadinha pequena, assim, quando ele faz aquela fuga inicial, e aí ele fala pra personagem, assim, acende o pavio aí, porque em todo filme de Missão Impossível, na hora que vai entrar o crédito, é um pavio acendendo, sabe? Sim. Na série clássica. Acho muito legal essa coisa. É uma das marcas da série também, né? Alguma coisa pegando fogo, aí aparece o nome do filme. Isso vem da abertura da série, né? Da abertura da série, exatamente. Da abertura da série, exatamente. Mas eu acho legal que o próprio personagem fala assim, acende o pavio aí. Então. Já abraçando realmente tudo, né? Eu acho legal, porque isso vem muito a partir do 4, né? Que, como eu falei, o filme perde um pouco esse senso de suspense, de urgência. Ele acaba abraçando mais esse tom aventureiro mesmo, entendeu? É mais ação, tem mais humor, essas coisas que não tinha nos filmes anteriores. Esse é o primeiro filme que mantém bastante o estilo do seu antecessor. Ele mantém bastante o estilo do Protocolo Fantasma, mesmo mudando o diretor, ele tem bastante a cara ali do Protocolo Fantasma. A partir do Protocolo Fantasma é muito mais um filme do Tom Cruise do que um filme de estúdio. Ele abraçou muito mais, né? Eu acho que ele tem um controle criativo muito maior dentro da série a partir do 4. Ele deve ser meio que o cara que fala assim, a gente vai fazer o filme, eu escolho quem vai ser o roteirista, mas a linha de roteiro, a linha do filme tem que ser mais ou menos essa, sabe? Eu tenho uma cena pendurada num avião. Sempre tem que ter uma cena maior do que a do filme anterior, né? E vai muito da escolha do diretor também, né? Que eu acho que ele, querendo ou não, um diretor com não tanto nome quanto que eles tinham usado até agora nos seus filmes anteriores, né? Podia ter um pouquinho mais o controle criativo ali, fazer um pouquinho mais do que ele queria. Esse filme aí, eu gosto do vilão do Solomon Lane, cara. Eu achei um vilão bem interessante da franquia, sabe? Eu gosto, apesar da ideia ser batida. Todo sindicato é um negócio que é batido, é o Spectre do James Bond. Exatamente. É a mesma coisa, sabe? É o Spectre do James Bond, é a agência lá do Agente 86, que eu sei seu nome agora. Quer dizer, é exatamente o Ethan Hunt, só que do mal. É a mesmíssima coisa. E é sempre liderada por um ex-agente secreto, mas não me incomoda. É uma ideia que a gente passa assim, conhece, é clichê, mas não incomoda e pra mim cabe muito dentro do que é a série, que ela virou a partir do 4º filme, principalmente. Além dos personagens que já apareceram, além do Luther que aparece desde o começo da franquia, o personagem do Jeremy Renner, ele tá aqui também, ele continua na Nação Secreta, só que agora ele tá num cargo ali de supervisão. Eu não sei se ele chega a ser o chefe da IMF, ele é um dos caras ali mais... Ele é o rosto da IMF, né? Exato. Porque pra mim é uma das cenas mais legais de cima logo no começo, tem todo aquele testemunho perante uma comissão lá do Senado, e enquanto o personagem da CIA tá querendo derrubar ele fala assim, eu não posso falar enquanto o secretário não estiver aqui, eu nem confirmo nem nego essas afirmações, tipo, sabe, é muito o cara que tá ali pra tentar botar panos quentes e jogar as coisas pra debaixo do pano, sabe? Porque ainda no como o secretário morreu no filme anterior, né, então não tem secretário ainda. Exatamente, ele fica enrolando, tá ligado? Pode enrolar à vontade, sabe? Mas aqui a gente tem na Nação Secreta a introdução de dois atores e dois personagens que vão continuar da franquia pro próximo filme Efeito Fallout, que é primeiro Alec Baldwin e a Rebecca Ferguson, que também vive a antagonista num período do filme, e depois a gente vai conhecendo a história e percebe quem ela realmente é. Que é a Isa Faust, não é isso? Então, é uma cena com ela que eles dão uma tirada de sarro com James Bond, que é uma cena onde ela tá saindo da piscina, e o Ethan Hunt, ele tá parado olhando, aí ele olha pro Samuel Peck e, tipo, dá uma risadinha, assim, tipo, que porra é essa, tá ligado? Que a câmera fica em câmera lenta, assim, mostra saindo da piscina, igual acontece no filme do James Bond, sabe? A Bond Girl saindo do mar, tudo bonitinho. É uma piada muito pequena, muito pontual, assim, mas eu acho bem legal. E que não faz os personagens mudarem, né? Realmente, o Ethan Hunt não vai agarrar ela ali. Exatamente. Até mesmo mais pra frente do filme, os dois estão se olhando, assim, como quem fossem... dá um beijo enorme, ela só abraça ele, agradece, tipo, vai embora, e ele não fica com cara de tacho, tá ligado? Ele sabe que ali não tem nada. Eu acho que o Nação Secreta, ele é um filme muito coerente do começo ao fim, e, tipo, ele te prende bastante, você quer descobrir aquela história. Ele não tem nem as melhores cenas de ação, nem as melhores cenas de invasão, mas ele tem cenas muito boas. É, eu concordo com você, realmente, é o que você falou, ele não tem as melhores, mas é um filme que você não vai se arrepender de assistir. Ele é um filme muito bom no que ele apresenta, né? No quesito ação, e, tipo, você vai se prender ali do início ao fim com o que ele traz, entendeu? E é muito foda, principalmente, sei lá, pra mim, uma das que eu mais gostei é a cena da perseguição de moto. Toda aquela perseguição, toda aquela fuga de moto, eu achei muito foda aquela cena. Que remete muito à cena de moto do 2, né? Sim. Que dá uma, meio que uma característica um pouco diferente, né, cara? Ele traz muito mais aquela ação como se fosse do Bourne, né? Do Jason Bourne e tal. É, exatamente. Até porque você tem um Jason Bourne ali no elenco. A invasão da câmera lá de resfriamento também, cara, é muito da hora. Você fica muito apreensivo. Apesar dela não ter a mesma, tipo, não tem o mesmo impacto da do Burj Khalifa, né, cara? Sim. Eu fiquei com raiva dele, que eu falei, caralho, ele escapou de um braço giratório. E depois ele se distraiu, pô, ele esqueceu que o negócio tá girando ali, sem parar uma hora, o negócio vai voltar, filho da puta. Presta atenção. Mas eu acho que foi mais questão do oxigênio, né? Tava no fim. É, Ivaldo, quando você é desprovido de oxigênio, você começa a perder o raciocínio também, cara. Ele começou a entrar no vermelho lá no oxigênio depois que ele tomou a porrada do mecânico do braço lá. Tadinho do Ethan Hunt. Não fala assim. Talvez. Né? É, foi pela questão dele saber que, tipo, fudeu, tenho 3 minutos. Então ele focou tanto em tentar fazer aquilo ali o mais rápido possível que ele cagou pro que tava acontecendo no cenário. Sim, é bem isso, né? Mas também, o Ethan Hunt não é mais o mesmo, né, gente? Ele tá mais velho. É engraçado como a gente vê essa questão impactando nas ações do filme, né? E como os roteiristas conseguem trazer muito bem isso, né? Continuar criando situações diferentes. A gente tem uma situação de invasão, a gente tem uma perseguição, a gente tem uma cena de ação. E o personagem mudou, né? Tipo, ele continua indo ao limite nas suas características físicas, mas eles conseguem perceber que ele tá envelhecendo, né? É, eu acho que lá pelo Missão Impossível 9 ou 10 vai ser, assim, invasão do asilo, sabe? Romper a fila do banco, tá ligado? Pior que não é nem assim, tipo, você fica. Você fala assim, ah, puta, o internet aí tá. Puta, ele não, tá meio velho, não vai conseguir fazer. Não, tipo, você fica. Você pensa, mano, como ele fez isso, velho? Você já não acredita mais, tá ligado? Porque ele consegue fazer. Mesmo ele estando mais velho, assim, mas ele ainda consegue fazer as loucuras dele, né, cara? Sim, eu fiquei me perguntando muito disso numa cena. Lá pelo meio do filme, a cena dentro do teatro, que ele tá lutando em cima de duas plataformas, assim, e aí ele cai de um jeito. Eu falei, cara, eu com quase metade da idade dele, eu caio daquele jeito, eu fico uma semana deitado ali, eu não consigo levantar mais, entendeu? Ele cai, mas ele cai e fica meio tonto assim, sabe? A gente, se fosse o Ethan Hunt do segundo, do terceiro filme, ele ia cair e levantar já indo pra porrada, entendeu? Então, uma coisa que eu ia falar, que eu ia comentar é exatamente isso, cara. O Ethan Hunt é muito louco, ele como personagem, porque quando ele toma uma pancada muito forte, quando ele é atropelado, quando ele toma um tabaque, não é que ele, tipo, levanta assim, tô bem. Não, ele fica tonto, levanta, mas ele continua andando, sabe? Ele vai mancando e tal. Tem umas cenas que ele vai mancando e começa a correr, tá ligado? Meio que mancando, depois corre normal. Cara, mostra a recuperação dele, assim, né? Ele é um cara que, cara, do nada aparece de novo, sabe? No quarto filme, mais pro final, você acabou falando, eu lembrei agora. É uma cena que aquele policial tá perseguindo ele, chega, vai falar com ele, ele não consegue falar, ele só fica abanando a cabeça, sim e não. Que ele caiu Sim. Em cima de um carro, quase quebrou a bacia, quase quebrou o braço, mas não conseguia mais falar, ele não conseguia se mexer, ele só fazia assim, movimento pra sim e movimento pra não. Sabe? É exatamente isso que eu tô falando do envelhecimento do personagem também, né? Então. Porque a gente começa a sentir mais as porradas, né? No quinto filme, principalmente, no sexto também tem muito disso, ele sente muito quando ele apanha e quando ele se ferra de alguma maneira. Eu não vi o sexto, mas ele leva algum soco do Super-Homem? O sexto, ele apanha muito também. E cai muito, puta que pariu. A gente vai chegar. Pra mim, a que mais pontuou essa questão da idade, mais o fato dele ainda ser foda, foi quando ele quase morreu afogado e ele sai todo zonzo, sem saber nem o que tá fazendo. Ele vai pular o carro, cai no chão, pega o carro, sai que nem um louco, batendo nas paredes. Mas mesmo aquela assim, cena ele... é muito de comédia, cara. Ele vai na perseguição e foda-se, tá ligado? Ele faz toda a pose, né? Tipo, eu sou um agente foda e vou pular esse carro aqui, não, ele cai, né? E o Simon Pegg, o personagem Simon Pegg olhando pra ele e falando, mano, ele tinha acabado de quase morrer lá sem oxigênio, foi resgatado, né? Foi enganado e mesmo assim ele saiu alucinado atrás da missão. É o cara que quer sair por cima, aquele que acontece muito, ele se joga e dá uma deslizada em cima do carro e já cai. Ele não, ele foi... se fudeu direto no chão. E mesmo assim, ó, depois de todo aquele desfecho, ele tem aquele acidente do carro, você fala, não, aqui ele vai parar. Não, aqui parou. Não, ele sai zonzo, pega uma moto e foda-se. Vai. É, cara, e esse filme mostra o quanto Benji confia nele, né, cara? Quanto ele é Nossa, brother do... Um Benji falar do internet, te amo, cara. Né? É, cara, porque tudo, tipo, ele faz de tudo pra ajudar o Ethan mesmo, sabe, é o amigo dele, véio. É muito louco, cara, a relação deles é muito legal. Véio. É muito legal, é dita numa frase quando ele fala assim, cara, você é meu amigo, apesar de eu dizer toda semana no polígrafo que não, mas você é meu amigo, cara, eu me importo com você, eu não quero que você morra. Você vê o desespero do personagem com ele ali. A amizade dos três, né, é muito bem estabelecida durante toda a franquia. O que eu gostei muito do personagem do Simon Pegg é porque quando ele falou, ah, meu sonho era ser um agente de campo, você fala, ah, até parece, esse cara aqui é da zoeira, ele, não, isso nunca vai acontecer. E realmente ele consegue, mesmo se ele ser um pica da galáxia, mas ele tá lá e ele faz as coisas, e ele é muito foda também. Ele fez muito treinamento jogando Halo 5, naqueles monitores lá da CIA. Desde uma vez, né? E o filme tem a sua resolução em si, mas como eu comentei, ele deixa ganchos diretos pra continuação do novo filme da franquia. Na verdade, acho que ele não chega nem a deixar ganchos, ele só deixa uma história fechada e o sexto filme aproveita pra continuar. Ah, eu acho que deixa assim, cara. Porque o final volta naquela cena lá do começo do personagem do Jeremy Renner falando assim, eu não confirmo e nem nego as afirmações enquanto a gente não tiver um secretário, tá ligado? E sai, aí não vou falar o que acontece pra não pegar o filme, pra quem não viu. Mas é, o que acontece ali... É, fala assim, beleza, a gente vai ter um outro filme. É, não é que ele deixa um gancho de uma sequência de história, mas ele deixa um gancho que você pode fazer mais Missão Impossível à vontade, exatamente, sabe? Exatamente. Eles podem fazer quantos filmes eles quiserem. É, eu digo que eu acho que ele não deixa um gancho direto pra você continuar usando o sindicato como antagonista da história. Até porque os vilões mudam entre os filmes, né? Sim. É uma coisa que não tinha acontecido até agora, né? Eu acho que o principal ponto é que a série, ela sempre termina dizendo assim, cabe mais história, mas não precisa ser necessariamente uma sequência imediata dessa que a gente contou agora. E a personagem da Rebecca Ferguson, ela é tão pica quanto o Ethan, não? Vocês não acharam? Ela é foda. Ela é o Tom Cruise de peruca. Ela é o Tom Cruise. Vai ver, ela é o Tom Cruise de máscara, hein? Aí, olha o Inception aí. Olha só. E é uma personagem que vai voltar agora no efeito Fallout. Enfim, vamos comentar o novo e mais recente filme da franquia, sem spoilers, obviamente, em respeito ao nosso colega de podcast e ao nosso ouvinte que não assistiu, hein? How many times has Hunt's government betrayed him, disavowed him, cast him aside? How long before a man like that has had enough? Muito bem, no dia 26 de julho desse ano chegou aos cinemas Missão Impossível e Efeito Fallout, o sexto filme da franquia. E numa sinopse rápida, agora eu acabei de ver o filme. O filme tem o retorno do Christopher McQuarrie na direção, é a primeira vez que isso aconteceu na franquia. Até agora não tinham repetido nenhum diretor. Eles fizeram isso, talvez na aposta do Tom Cruise ali no domínio da questão. O Christopher McQuarrie foi muito bem no filme anterior, falaram assim, não vamos mexer no time que está ganhando, né? Tom Cruise está no filme, o Simon Pegg está no filme. O Ving Rhames tá no filme, o Alec Baldwin tá no filme, a gente tem a adição do Henry Cavill no filme, o famoso bigode, toda a questão do bigode. A gente esperou tanto pra saber se ia valer a pena a porra do bigode. É isso que eu ia perguntar, valeu a pena o cara manter o bigode pra fazer o Superman, cara? Meu, não ia fazer diferença nenhuma pro filme se ele não tivesse bigode. Não faz diferença nenhuma. A não ser que os ingleses tenham que ter bigode. Só se eles foram pra diferenciar do Ethan Hunt. Só se for isso. Como assim, os ingleses? Porque ele é um agente inglês. Não, ele é um agente da CIA, viu? Você não assistiu o filme, pô? Eu acho que ele tá confundindo com aquele filme lá, o agente da Uncle. Pô. Caralho, eu que tô com os cavalos, não sei. Caralho, velho, o cara tá assistindo o filme, velho. É que ele é britânico e tem sotaque pra pra caralho. Ai, caralho, viu? Mas ele devia ter disfarçado o sotaque, pelo menos. Você é muito suscetível, Vinícius. A gente viu dublado, cara. Como que tem sotaque em inglês? Não, ele tá bem louco, cara. Tá mentindo pra cacete. Nossa, que sujo. Esse argentino, cara. Eu tentei, vocês não conseguiram, né? Assistir dublado mesmo, é verdade. Mas o dublador era muito bom, ele colocou o sotaque britânico do Anchor. Era o Guilherme Briggs. Guilherme Briggs, caralho. Você superou, velho. O que eu tô mais gostando disso, cara, é que o Vinícius fala uma coisa, daqui a pouco vê o Everton com o caminhão. É outra coisa, seu filho da puta. Você não conseguiria trabalhar na IMF, cara, certeza. É só pra deixar o podcast mais animado. A história do filme, o Ethan Hunt pega uma missão no começo ali que basicamente ele tem que recuperar um plutônio que foi roubado de uma base na Rússia, não sei onde, acho que era na Rússia, né, que foi roubado o plutônio, e ele recebe essa missão da IMF pra resgatar esse plutônio, só que a CIA se intromete, que ela não gosta muito da IMF, e coloca um agente dele na parada, que é o Henry Walker, que é vivido pelo nosso querido Henry Cavill, o nosso britânico. Britânico que é um agente da CIA, isso fica bem claro. Dublado pelo Guilherme Briggs, que é brasileiro. Dublado por um ator carioca, isso aí. É muito bom ator. Mas quem que roubou esse plutônio? Foram terroristas líbios que roubaram? Então, além da direção, a gente tem umas continuidades legais. Além da direção do diretor que é repetido, a gente tem um antagonista que volta nesse filme. Por quê? Quem rouba esse plutônio são os apóstolos, que são as integrantes do sindicato que foram dispersos depois que o Solomon Lane foi preso no quinto filme. Então, esses apóstolos... Você tava evitando spoiler. Por que spoiler? Ah, eu dei spoiler do quinto filme, né? Do sexto. Não, isso fala do começo, não é spoiler. Tá na sinopse isso? Fala na missãozinha dele. É, quando ele fala missão. Beleza, não. Calma, Anders, calma, cara. Eu te respeito, não vou dar spoiler assim na sua cara. Eu acho. Se eu dar, você finge... E o filme se desenrola a partir daí. Mas, tipo, evitando assim os spoilers, né? Mas tudo que deu certo nos últimos filmes do Missão Impossível deu muito certo nesse último. Você pode esperar todas as coisas clássicas do Missão Impossível que tem nos outros filmes. Uso de máscara, todas as cenas de ação maluca, sabe? Você pode esperar isso no filme. Que corrida do Tom Cruise tem também? Correndo pra cacete, não é pouco. Meu, não, velho. Então, cara, é assim, porque eu não vi o filme ainda, né? Então eu vou meio que ser só um apêndice aqui nessa parte. Com certeza é o filme com mais ação de toda a franquia. A ação é levada a outro nível aqui nesse filme do Efeito Fallout. Praticamente a ação o filme inteiro. O filme, ele tem uma duração bem longa, 2 horas e 20, se eu não me engano. Talvez isso seja a única coisa que eu tenha falado do filme, que tem algumas ceninhas assim que se podia diminuir ali, mas nada que vai atrapalhar você, a sua experiência de assistir o filme. Isso é verdade, ele tem as 2 horas e meia, velho. É um pouco a mais do que poderia ser. Ele podia ser bem mais curto, sabe? Não bem mais curto, não. Ele podia ser mais curto. Tem umas 2 horas lá, tava bom já, sabe? Mas isso não vai mudar o fato que você vai se divertir pra caramba. E a interação do novo personagem, do agente que o Henry Cavill vive, é muito boa com o Ethan Hunt, do Walker com o Hunt, durante o filme. O filme tem, pra mim, um dos melhores roteiros em trabalho da franquia. Ele tem muitas mudanças, assim, de história. E ele te prende... Você sempre tá preso pro roteiro, principalmente pela cena de ação. Então é tudo muito bem encaixado. E veja no cinema. Esse filme vale a pena ver no cinema. Aliás, se o ouvinte não vê no cinema, eu aconselho que é muito bom pra ver no cinema. Porque ele tem primeiro, a trilha sonora dele é fantástica. É muito, muito bem feita. Eu não vi quem que fez, mas é um dos destaques da franquia pra mim, com certeza. Valdo, e você? O que você tem a opinar do filme? Tirando alguns momentos em que eu estava meio ausente... Peraí. Como que você tava ausente no cinema? Você tava com algum problema de natureza estomacal, intestinal, era isso? Não, natureza do sono mesmo. Do mundo do Sandman. Puta que pariu, Ivaldo. Você é farmacêutico, cara. Por que que você não tomou uma pilulazinha pra ficar de boa, pra ver o filme? A Viagra acelera meu coração, eu parei de usar essas coisas. É, porque seu chefe tava descontando seu salário, né? Isso é não, tirando a zoeira. Cara... Tenho que concordar com tudo que o Vinícius e o Arthur falaram. Questão de roteiro, de ação. Cara, esse filme é frenético. Ele segue um ritmo muito acelerado. É um filme muito foda. realmente, tem alguns momentos que... É, algumas cenas que, tipo assim, não é que não deveriam existir, mas que realmente dava pra você pegar e resumir ela um pouquinho menos, entendeu? É, tem momentos que o filme prossegue por um caminho e apresenta um negócio pra você que você entende. Não precisa se esticar tanto naquilo ali. Dá pra mostrar, dá pra acontecer alguma coisa, dá pra chegar no momento principal sem ter que ficar prolongando tanto. Mas isso não prejudica o filme também, só prolonga. E, meu, putz, cara, eu me impressionei muito, cara. As cenas de ação desse filme são maravilhosas, cara. Efeitos visuais, eu não tenho o que questionar, cara. Esse filme tá muito foda mesmo. Ó, esse filme vai ter uma das cenas da franquia, com certeza, que é logo no começo do filme e que é uma cena que saiu até pra imprensa, saiu aí como forma de divulgação, que é a cena de uma luta num banheiro, de uma balada, que então um japonês, que eu não sei quem é esse japonês, mas é um japonês mais forte que eu já vi na minha vida, que vai enfrentar os personagens do Ethan Hunt e o Walker. Tony Jaa fantasiado, velho. Cara, essa cena é foda demais. Puta que pariu. O Tony Jaa, não sei, cara, eu nunca vi aquele cara. Que engraçado que ela te pega de surpresa. O que você acha que o cara que tá ali, né, o Ethan Hunt, tá do lado do Superman de bigode? Você fala, não, aqui tá tranquilo, tá favorável. Do nada o japonês começa a espancar os dois ao mesmo tempo e tá fazendo chá. Você fala, caralho, esse cara, velho? É muito foda aquela cena. E o engraçado é que, eu não sei, eu acho que a coreografia de luta mudou bastante nesse filme. Não é mais aquela luta, a gente prendendo bandido. É que na verdade, a franquia nunca colocou cenas de luta, assim, realmente, sim, de luta, sim, como filme de, exato, luta, né? A única vez que isso aconteceu mais foi no filme do John Woo, que é um filme, que é um diretor que coloca isso nos seus filmes. Então, essa cena foi um pouquinho fora da curva na franquia, mas que funcionou perfeitamente, porra, nesse filme. Fazendo um comparativo meio aleatório assim, mas é um comparativo, eu só tive essa sensação com os filmes do Capitão América, que você teve o primeiro dele agindo de uma forma, lutando de uma forma, e depois você vê ele lutando Muay Thai e dando cotovelada na cabeça de bandido. Sim, o Soldado Invernal, né? Exatamente. Eu não quero dar spoiler do filme, né, pro Anderson não ficar triste, mas o que você espera do Missão Impossível tem nesse filme, vai ter as cenas da invasão, a sequência de perseguição de carro, moto, eu vou dizer só de carro e moto, não tem de cavalo, como o Ivaldo falou, mas tem carro e moto bastante, é incrível. O filme é basicamente, se você tem 2h20, uma hora e meia de filme, é cena de, com certeza, é tipo uma emendada na outra, durante todas fazendo sentido pra história, né, mas é uma em cima da outra, cara, não dá tempo nem de respirar. E o filme é engraçado, assim, divertido, cômico? É menos do que o Nação Secreta e o Protocolo Fantasma, mas tem. Tem, mas não dá muito tempo. Tem, mas não dá muito tempo, exatamente, eles priorizaram a história e priorizaram os personagens novos, principalmente o Walker, do que o personagem, o Benji e o Luto. É muito usado nessa questão de um novo cara dentro do grupo, sabe? É mais nesse sentido que tem. Mas funciona, sabe? É bem legal. Ah, legal. O filme é basicamente, então, 2 horas de humor e tiroteio, basicamente. É isso. Basicamente. E com uma história muito boa. Eu me vejo compelido a assistir o filme. Não que eu já não fosse, né? Por ser Missão Impossível, mas com essa descrição dos amigos aí, porque assim, eu não vi o filme, mas alguns amigos do Twitter que viram falaram que o filme é muito bom. Eu tô confiando na opinião deles. O filme é muito bom. Desde que saiu o trailer, eu já fiquei hypado pra assistir. Eu falei, puta, eu acho que vai ser muito bom. E é uma franquia que vem acertando muito, né? E a manutenção do diretor e do Tom Cruise na produção ia fazer com que ela continuasse. E só pra comentar, não é spoiler, você deve ter visto a cena que o Tom Cruise quebrou o tornozelo, de fato, nas, sim, gravações do filme, né? A cena tá no filme. E é muito foda. E chega a ser usada, é isso? Chega usado, ele usou quebrado. A cena, ele usou o take que ele quebra. Ah, entendi. Mas o personagem que, não fica. Eu acho que o Ethan Hunt não quebra, né? Mas ele usou a cena que ele quebra. E tá é na muito... parte que ele falou, ai, caralho. Porque ele não usa dublê, cara. Ele o Tom Cruise é o diferentão. Lógico que é. Porque ele é um cara que protege os amigos, ele não quer que ninguém morra por causa da missão, cara, dele. Sabe por que ele não usa dublê? Porque se ele morrer, a cientologia coloca outro no lugar, ninguém percebe. Nossa senhora. Olha, eu fiquei um pouco assustado com isso. Eu também, porque se alguém bater na sua porta agora, você já sabe quem é. Eu mando pra sua porta, que não é muito longe. Não, aqui já tá batendo. Ih, eu me despeço aqui. Então, sem a gente aprofundar muito, é um filme que vale a pena o Missão Impossível Efeito Fallout. Vai assistir. Ele não é um ponto baixo da curva da franquia de maneira nenhuma. É ali os melhores que tem, se não for o melhor. Eu preciso assistir mais uma vez pra cravar se ele é o melhor ou não o filme da franquia. Enquanto eu ainda fico com o Protocolo Fantasma. Qual é o filme preferido de vocês da franquia? Tirando o Anderson, que não assisti. O Anderson pode falar dos 5 primeiros, obviamente. Efeito Fallout ele não assistiu. Sim. Mas qual é o filme preferido da franquia? Pra gente terminar esse podcast. Pra mim, da franquia, um dos que eu mais gostei, mais me apeguei pelo filme, me impressionei, enfim, em geral, é o terceiro filme. Pra mim é um dos que eu mais acho foda, assim, e o que eu mais gostei de tudo, o roteiro, a cena de invasão, em geral, é um dos que eu mais gosto. É, eu concordo muito com isso que o Ivaldo falou, meu dos cinco é o terceiro. Muito porque, se não deu a cara que a série tem hoje, ele foi um grande encaminhamento e definiu muitas das coisas que a gente vê nos filmes subsequentes. Eu acho que a entrada da produtora do J.J. Abrams, a própria direção dele, deu uma outra cara pro filme, porque até então o filme não tinha uma identidade. A gente tem o primeiro filme, que é muito baseado na série, até esteticamente, na história. No segundo, a gente já tem uma coisa totalmente diferente, que é muito da ideia do diretor, um estilo totalmente diferente de fazer filme, que é um filme de Kung Fu, mas feito nos Estados Unidos, com atores americanos e governo espionagem. Então a série não tinha uma identidade. O terceiro filme, pra mim, é um marco, porque ele dá uma direção pra série. Se não define tudo, ele dá uma base que depois ela vai sendo ampliada. E pra mim é onde tem o melhor vilão da franquia. Por isso eu gosto muito mais do terceiro. Eu já tinha falado, né, quando a gente comentou o Protocolo Fantasma também. Eu acho, é o meu preferido, o Protocolo Fantasma, muito por ele ter dado a cara do Missão Impossível atualmente, e ser um filme de ação moderno, porque, cara, é muito bem feito, muito divertido, sabe? Então, pra mim, é o Protocolo Fantasma. E por fim, pra mim também é o Protocolo Fantasma, também por muito que o Everton falou de dar a cara, também pelo Benji, um personagem que eu gosto muito, principalmente pelo Simon Pegg, um ator que eu gosto muito, ser introduzido de vez no filme direto, como um personagem recorrente, e é o que mais me divertiu. Eu tenho muita memória dele no cinema, de ter gostado muito quando eu assisti pela primeira vez no cinema e todas as outras vezes que eu assisti, mas o 3 eu vou falar que tá ali bem perto. O Missão Impossível 3, como eu não vi a franquia, eu vi agora recentemente pro podcast, maratonado, mas o Missão Impossível 3 foi um dos filmes que eu mais demorei pra ver de toda a franquia e gostei demais também. Pra mim ele só tá atrás do Protocolo Fantasma. Então é isso, né, galera? O Anderson vai assistir o Missão Impossível 6, depois ele vai comentar com a gente. É, se eu não subi antes. Olha, tem muita chance disso acontecer, mas enfim. Se você já assistiu Missão Impossível Efeito Fallout, quer comentar com a gente, quer comentar os seus filmes preferidos da franquia, os personagens que você gosta, os personagens que você não gosta, se você acha que a Cientologia influenciou de alguma maneira a franquia, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Acesse o site www.nerdpatriarca.com.br. Lá tem todos os nossos podcasts, você pode escutar pelo site, você pode acessar o feed, assinar o feed no seu agregador de podcast, enfim, onde você escuta. Segue a gente nas redes sociais, facebook.com/nerdpatriarca, twitter@nerdpatriarca, e é isso aí. Domingo a gente volta para outro podcast, certo? Tão certo quanto um novo filme do Tom Cruise. É isso aí. Falou. Ninguém vai fazer um tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Você já acabou de fazer? Compensa mais falar, olha, se vocês não curtirem o nosso cast, a gente vai descobrir o nome de todo mundo que vocês amam. E a gente vai matar duas frente. Entendeu? Se você ouvir esse podcast até aqui, você decide se você aceita o próximo ou não. Se aceitar, até domingo. Este podcast se autodestruirá em 5 segundos.